Panorama Agrícola para 11 de julho de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de quarta-feira, 11 de julho, lua minguante. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: quem vai ao vento perde o assento. Confira no programa uma dica técnica para a cultura da maçã. Conheça também as características e o sabor do vinho da uva Goethe. Uma dica que pode mudar o seu dia. O uso de fungicidas protetores aplicados o mais próximo possível de um período chuvoso é o método indicado para o controle da sarna da macieira. A orientação técnica é da Estação Experimental da IPAGRE de São Joaquim. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa com Estevam Arcari, que é enólogo da Estação Experimental da IPAGRE em Uruçanga. Qual o trabalho que você e os pesquisadores desenvolvem lá em Uruçanga, Estevam? Bom, a Estação de Uruçanga, ela trabalha com dois focos, né? Um na pesquisa de mandioca e outro na pesquisa de fruticultura para a região sul de Santa Catarina. Na fruticultura, eu tenho algumas ações de fruticultura tropical e intemperada. E dentro da fruticultura temperada, a gente trabalha com a uva e vinho Goethe, com pesquisa a campo na área de porta-enxertos e clones da uva Goethe e sistemas de condução para a produção de uva Goethe para elaboração de vinho. E na área de vinificação com sistemas de elaboração de vinho, visando dar fomento tecnológico para os produtores inseridos no processo da uva Goethe. E na região lá de Uruçanga, ou nos vales da uva Goethe, quantos produtores têm trabalhado com as pesquisas da IPAGRE e com a uva Goethe? Bom, dentro da área de uva, a região tem aproximadamente 100 produtores, e que trabalham com uva Goethe são em torno de 30 produtores e 30 produtores de uva e 7 vinícolas devidamente registradas, em torno de 60 produtores artesanais de vinho. Que então essa cadeia é bem bastante mista e ela tem produtores que produzem só uva, produtores que produzem só vinho, produtores que têm os dois, que fazem algum desses aí mais por hobby e outros que vivem disso. E os que vivem disso, de fato, é uma agregação de valor, é um produto diferencial, ajuda na agricultura familiar, de fato? Ele é um produto que ajuda. Hoje em dia a gente tem uma série de dificuldades quanto à questão de legalização do produtor de vinho. Mas tanto os que produzem de maneira artesanal como os que produzem já de maneira empresarial, eles têm encontrado um bom rendimento. Porém, o mercado de vinho é um mercado muito dinâmico. Então, principalmente as empresas vinícolas, elas encontram uma série de dificuldades de acordo com as variações do mercado, inclusive principalmente a questão de câmbio devido à concorrência de vinhos importados, né? E o pessoal do vinho artesanal, com uma produção de vinho artesanal, a pessoa não sustenta a família, mas ela é uma importante complementação da renda. Quem está nos ouvindo pode talvez degustar auditivamente, digamos assim, o vinho Goethe. Qual o sabor, qual o aroma desse vinho? Bom, o vinho Goethe, ele é um vinho branco, ele normalmente tem a coloração amarelo-dourada ou amarelo-claro. O aroma dele, ele é frutado, ele não tem aquele aroma de uva tão forte como, por exemplo, a uva Niágara. O vinho da uva Niágara tem um aroma de uva muito forte. O Goethe, ele tem um aroma de uva mais leve, lembra bastante a uva Itália, e ele tem um aroma frutado que também lembra pêssego, mamão-papaia, um toque floral e sempre tem uma nota aromática que lembra mel. Na boca, normalmente ele é um vinho branco um pouco mais encorpado do que outros vinhos brancos, não chega a ser encorpado como um vinho tinto, mas tem um volume de boca forte. e acidez também proeminente, mas não chega a ser uma acidez agressiva. E isso é interessante, que daí se ele for consumir na temperatura certa, que é refrescado, gelado, em torno de 3 a 8 graus, em torno dos 5 graus centígrados, ele é um vinho bastante refrescante. Isso faz ele ser um vinho bom para consumir no verão, e é interessante, principalmente na região litorânea, que ele combina muito bem com frutos do mar. E essa indicação geográfica, Estevão Arcari, ela deve impulsionar o enoturismo na região e também as vendas? Com certeza, ela é uma grande ferramenta de marketing. Ela foi a base da organização dos produtores. Lá atrás, quando começou o projeto, o SEBRAE, a Universidade Federal, a EPAGRE, todo mundo trabalhou em prol disso. Isso gerou uma organização muito grande do setor produtivo da uva e do vinho. E um setor organizado sempre consegue ir para frente de uma maneira mais rápida. Ela é uma ferramenta de marketing muito boa. E ela tem atraído a curiosidade de muitas pessoas. E a uva Goethe, ela é uma uva híbrida. E por isso alguns apreciadores de vinho não levavam ela a sério. E ela conseguindo a indicação geográfica, isso fica para trás. Essa questão da genética dela ser derivada de uvas americanas acaba ficando em segundo plano. Então favorece muito a divulgação e as pessoas ficam mais curiosas em relação a isso. Entrevistamos aqui no Panorama Agrícola o enólogo da Estação Experimental da IPAGRE em Uruçanga, Estevão Arcari. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Conversamos hoje com extensionista e engenheiro agrônomo Silvano Breda, que esteve recentemente visitando municípios no oeste, extremo oeste, atingidos pela estiagem. Silvano, qual é a solução para a estiagem que é recorrente no estado de Santa Catarina? Bom, Maura, então, o que se recomenda não é nada de mirabolante. São coisas conhecidas desde a antiguidade, são pequenas ações preventivas, né, como conservação do solo, etc. Mas, principalmente no caso de Santa Catarina, pequena propriedade familiar, são integrados a maioria com produção de frango, de suínos ou a uma pecuária leiteira. O que eu vi nessa viagem foi o seguinte: essa seca quebrou as pernas de muita gente, né? Prejudicou bastante. Mas aqueles que fizeram cisterna, captando a água da chuva, os telhados, seja do aviário, seja da residência, foram para cisternas especiais bem armazenadas, não deixaram de entregar nenhum lote. Não faltou água para casa, para o uso doméstico, vamos dizer assim. Então, você veja que são soluções simples, né? Simples cisternas de água que resolveram o problema de muita gente. E a ideia é que essa seca foi uma das mais brabas, foi uma seca histórica, né? Considerada histórica. É que simplesmente as pessoas façam uma campanha com apoio, precisa, é bom que se frise isso, com incentivo de um programa de governo, como o Juro Zero, né? Então foi uma satisfação ver que tem muita gente fazendo e agora a maioria parece, obrigatoriamente, vai acordar para o problema. Bem, a EPAGRE tem condições de orientar o produtor em projetos dessa natureza, correto? Sim, inclusive com financiamentos, a Juro Zero, a Secretaria da Agricultura tem esse programa, os extensionistas estão sabendo, né? Saberão orientar. E, inclusive, tem no comércio, no mercado, muitos tipos novos de cisternas com lona, que fica, aquela água fica ali por um tempo indeterminado, mantém a qualidade, entende? São várias opções hoje de mercado, né? E que o agricultor tem à sua disposição. E não, e muita gente está se prevenindo com esse programa do Juro Zero. Além da cisterna, eu vi lá, visitei produtores que estão instalando também geradores de energias, pequenos geradores. Porque com essa questão da seca, muitas vezes dá problema, começa a faltar energia nas propriedades, né? Bem, então, contra a estiagem, use bem o solo que é um armazém da água, e recorra ao uso de cisternas, é isso? Esse é o mais recomendado, né? É o que realmente funciona e que resolve muito mais do que poço artesiano, que muitas vezes não te atende no momento de maior necessidade. Pelo que você viu na viagem, então, quem aplicou, quem investiu em cisternas, não teve problemas com a Não, estiagem. eu entrevistei, conversei com em 8 municípios, em Maravilha, São Miguel do Oeste, aquela região toda ali, todo o oeste, extremo oeste, e todos eles me disseram a mesma coisa, felizes da vida, né, com o investimento que fizeram e pretendem aumentar, e a vizinhança que viu o que aconteceu pretende também construir a sua cisterna. Nós agradecemos a Silvano Breda, extensionista, engenheiro agrônomo da Epagre, falando aqui sobre o uso de cisternas contra a estiagem, contra a seca. Obrigado, Silvano. É um prazer. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.